beira do Jordão, clamamos a ti, Eliseu, homem de Deus, em fé nos conduzi. O lugar já é pequeno, queremos expandir, com viguinhas em mãos, um novo lar construir. Mas são os que estão conosco a nos guardar. Com olhos abertos podemos ver cavalos de fogo prontos a nos. Encontrei.